Você é único em tudo, em tudo. Você é único, criado, perfeito, feito. Autor do mundo, incomparável projeto. Do amor, o mais profundo dos acertos planejados. Veio o erro, contudo, estendeu a mão. Quando tudo tentou por fim, levantou a arca. Fazendo o sonho ressurgir as cores do arco-íris. Indicam um amor sem fim. Você é o único motivo, sem motivos pra desistir. Do erro da sua conduta no calvário levou a culpa. Por suas pisaduras nos trouxe a cura. É lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Você tem valor, foi pago um alto preço. Você que como Jonas o caminho desviou. Você que como Pedro tantas vezes o negou. Você é o único e tem o seu valor. Você é único em tudo e tem o seu valor. Você é único em tudo. Em tudo você é único. Tão especial. Te amo no profundo. Você é único em tudo. Em tudo você é único. Tão especial. Sem nenhum pecado, porém sendo humilhado. Crucificado, crucificaram o rei dos reis. Resgatador do pecado. Eu bem sei, Deus sábio, santo, sensato, objetivo. Mal sabiam que humilharam o Cristo vivo. Mas dentro dos conformes ele permaneceu. Pois sabia que a cruz era plano de Deus. Deus tão lindo, tão belo e tão perfeito. Amou você mesmo, você não reconhecendo seus feitos. Você tem valor, comprado e remido pelo sangue do Senhor. Jeová, hoje te chamo, te chamo e diz: no ventre da sua mãe, filho, eu te escolhi. Na sombra do vale da morte, passei por ti. Espinhos no meu crânio pra te fazer sorrir. Amor sublime, totalmente incondicional. Te amo de uma forma sem igual. Que será preciso, filho, pra eu te provar. Não te quero perfeito, quero você como está. Seja no gueto, no centro, no bairro, nas vielas. Do pobre ao miserável, prostituta ou cinderela. Você mais único que prata ou rubi. Você não me escolheu, mas eu quem te escolhi. Você é único em tudo. Você é único.